caros ouvintes, bem-vindos a mais um Feito num 8, aqui na Rádio Antena Web. Ora, hoje é quarta-feira, estamos a 8 de dezembro, finalizar mais um dia que hoje foi bem mais descontraído, não é? Pelo menos para a maior parte das pessoas que hoje, por ser feriado, ficaram em casa, tiveram outro tempo para a sua família. Ora bem, aqui na Antena Web nem sempre foi assim, eu cá estive e estive cá como tu gostas também. Não fui o único e não serei o único, até porque o Miguel já está aí a postos para mais um desporto antena. Mas pronto, estivemos cá todos na mesma, foi um prazer enorme. O que é que eu posso dizer mais? Eu hoje vou ser muito breve, porque não há assim muito a dizer. Apenas sugerir-lhe um blog, enfim, uma coisa que encontrei na internet, comecei a ouvir através de outra estação de rádio, esta em FM, outra estação de rádio que eu posso dizer, porque quem for ao blog vai ver, é a Rádio Clube Matosinhos. O endereço é clubedospensadores.blogspot.com. Ideias interessantes de debate livre. E enfim, espero que gostem dessa visita, que seja uma visita que de alguma forma vos abra uma porta para se instruírem. Já que na Antena Web não há cá clube de pensadores, infelizmente, pois muito bem, daremos lugares. Aliás, deixe-me dar então essa informação: clubedospensadores.blogspot.com. Há também um pedido que lhe quero deixar, que é aquele em que deixa a sua saudação de Natal ou de boas festas, simplesmente. Estamos à espera da sua mensagem. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça uma gravação que tenha a duração no máximo de 20 segundos. Deixe a sua identificação e a sua mensagem e depois envie-nos então para este e-mail: geral.radioantenaweb@gmail.com. Nós depois aqui fazemos o restante para que todas as mensagens fiquem com o mesmo fundo musical igual. Portanto, é uma outra indicação. Não vale a pena. Aliás, não vale utilizar fundos, inviabiliza até a própria montagem. Mas enfim, pronto. E é isto, caríssimos. Ficamos para abrir com Tori Amos e Cornflake Girl ao vivo, um concerto que o Canal 2 transmitiu ontem, do Tori Amos, e que vai estar disponível até ao final da próxima, aliás, até à próxima terça-feira. Vamos agora ficar então com uma música que por acaso gosto bastante. Não é tocada ao vivo, mas é uma música que dá muito para balançar. Chama-se Mi Cuba Libre e é de Gloria Estefan. A música foi lançada em 98, fez muito sucesso em 99 e eu recordo agora consigo. Vamos então escutar esta bonita música, esta música cheia de energia, Cuba Libre. Uma música que tem uma mensagem muito especial. Eu volto amanhã às 8 da noite para mais um Feito no 8. Entretanto, já agora às 8h30 vou estar aqui a postos para mais um Musicália. Hoje vou falar-lhe de Maria Callas, essa grande senhora do canto lírico. Mas por agora mesmo, a música Cuba Libre de Gloria Estefan, daqui a alguns minutinhos. Nuno Miguel está a postos para mais, ou melhor, dá início a mais um Desporto Antena. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada.